ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje, esta quinta-feira, dia 10 de abril, e nós vamos tratar de um assunto que está na pauta da imprensa, da mídia em geral, mas com um enfoque, se não tímido, um enfoque de conivência, de coisa que está do mesmo lado, uma coisa muito natural, que é uma legislação toda especial que vem sendo proposta e alguma já está, inclusive, aceita como na Lei Geral da Copa, que a presidenta Dilma sancionou e que já tem previsto isso também, que é parte criminal, que na verdade são leis que criminalizam, são iniciativas que criminalizam manifestações populares e protestos, em suma, situações que acontecem, são situações de conflito, situações de distúrbio de rua, que acontecem em manifestações esportivas. Não é preciso nem a gente recorrer ao tempo dos hooligans ingleses, que fizeram fama no mundo todo, na Europa inteira, foram proibidos, banidos dos estádios. Mas a gente lembra de situações aqui mesmo no Brasil, recentes, como lá no Paraná, briga da torcida do Vasco. Em resumo, é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui. E, por enquanto, estamos com o Lucas Sada, que é do advogado do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, a quem eu dou bom dia. Lucas, você trouxe uma... O Lucas está aqui na frente. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. O Lucas está com uma papelada aqui na frente, parece que ele está no tribunal. É o advogado diante do juiz. Lucas, que tanto papel é esse? Só tem escrito vandalismo, terrorismo, aumento de penas. Como é que é isso? Nós estamos nos preparando para uma... É um estado de exceção ou já estamos no estado de exceção? Em que pé que nós estamos? Luiz, primeiramente, novamente, bom dia, né? Agradeço muito o convite. Bem, o estado de exceção, ele é uma permanência, né, no capitalismo contemporâneo, sobretudo na periferia do capitalismo, como aqui no Brasil. Né? O que a gente vê nesse momento é um incremento desses movimentos de criminalização que antes estavam restritos, né, à criminalização da pobreza, né, enfim, à entrada violenta em comunidade. Agora, com o advento dessas manifestações, que não eram esperadas, né, pelo poder público, o inimigo não é mais só o pobre, o favelado, e passa a ser também o manifestante, inclusive manifestante de classe média. E, não obstante, nós já temos uma legislação penal gigante, que dá conta, né, de qualquer coisa que você possa fazer na sua vida, a gente tem esses vários projetos, né, que pretendem implementar a criminalização, especificamente a criminalização de movimentos sociais e de manifestações de rua. Porque, inclusive, a partir das manifestações de junho que aconteceram durante a Copa das Confederações, que essa chama se acendeu realmente com chamando a atenção das autoridades. E nós temos, o que é preocupante é que nós temos parlamentares eleitos pelo povo, pelas mesmas pessoas que estavam nas ruas protestando contra diversas coisas, porque a agenda é ampla, e essas pessoas que são representantes dos eleitores que estavam nas ruas propondo legislações de exceção, legislações para viger apenas durante o período da Copa. Como é que funciona isso? Como é que, à luz do direito, isso é possível, você ter uma lei que vai ter vigência apenas no período de junho, julho de 2014, por causa da Copa do Mundo? Exatamente, acontece o seguinte, Luiz, essa previsão até existe no Código Penal, só que a gente tem que entender que o nosso Código Penal é da década de 40. Né? À luz da Constituição Cidadã, à luz da Constituição de 88, né, a maior parte da doutrina, a maior parte, né, dos juristas considera inconstitucional essa presença de leis penais temporárias justamente por isso, né? Pela questão seguinte, que a lei penal, ela não pode retroagir, entendeu? E ela não pode servir para criminalizar fatos específicos, ela não pode ser uma lei de exceção. que se volta a um período especificamente. Ela tem que ser uma lei que seja para todos e para todos os momentos. Você não pode criar uma lei apenas para um momento específico. É exatamente isso. É como a gente falou, é criar o estado de exceção dentro do estado de exceção. É o que me lembra o período da ditadura militar, um período relativamente recente da ditadura militar, porque nós tivemos ali, eu me lembro, na Lei de Segurança Nacional, que ainda está aí, mas nós tivemos até dispositivos que permitiam a pena de morte, né, para os casos de terrorismo. Se nós levarmos isso a um paroxismo, essa situação em que nós estamos entrando agora nas vésperas da Copa do Mundo, nós podemos chegar à situação não disso aí, de pena de morte, mas de você condenar uma pessoa à pena máxima prevista no Código Penal, de 30 anos, ou lá o que seja, por causa de distúrbio de rua, por causa de... Você estava falando comigo, antes da gente entrar no estúdio, daquele exemplo da lei, que, aliás, não é uma proposta até do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, que fala, se você tiver um distúrbio ou houver uma morte, você pode estar envolvido, você pode ser arrolado, indiciado e condenado também, é isso? É exatamente, assim, é um projeto teratológico, assim. Realmente eu estava... Peguei antes, né, de vir aqui no programa e li, e fiquei assustado realmente, como que alguém tem coragem de enviar um projeto desse tipo. Eu vou ler rapidamente aqui só o caput do artigo, né, diz que é para criar o artigo 287A, né, do Código Penal. Ele vai dizer o seguinte: praticar ato que possa causar desordem em local público ou acessível ao público, agredindo ou cometendo qualquer ato de violência ou grave ameaça à pessoa, ponto e vírgula, destruindo, danificando, deteriorando ou inutilizando bem público ou particular, invadindo ou tentando invadir prédios ou locais não abertos ao público, obstruindo vias de forma a causar perigo aos usuários e transeuntes, a qualquer título ou pretexto, ou com o intuito de protestar ou manifestar desaprovação ou descontentamento com relação a fatos, atos ou situações com os quais não concorde. Pena 2 a 6 anos. E aí, nas formas qualificadas, no parágrafo segundo, a primeira causa é por ocasião, se o crime é cometido por ocasião de reuniões ou em manifestações públicas. Ora, o caput já é claramente destinado a manifestações públicas, e a primeira qualificadora justamente está em manifestações públicas, ou seja, é um claro bis in idem, ou seja, uma punição dupla pela mesma circunstância. E o que é assustador, que eu tinha falado com você, são os parágrafos terceiro e quarto, que falam, no caso, o terceiro: se resulta lesão corporal de natureza grave, a reclusão, a pena sobe para reclusão de 4 a 10 anos pela simples participação nos atos de desordem, sem prejuízo das penas cabíveis aos autores dos atos que tenham causado lesões. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte: que você participa de uma manifestação, uma pessoa morre na manifestação, você supostamente participou dessa desordem, entre aspas, você pode ser responsabilizado por essa morte. Isso aqui é claramente inconstitucional, isso cria uma hipótese de responsabilidade penal objetiva, que é absolutamente inadmissível na democracia, pelo seguinte: para haver responsabilidade penal, tem que haver dolo ou culpa. Se eu não tenho dolo nem culpa numa conduta, eu não posso ser responsabilizado por isso. Esse projeto prevê isso. Isso aqui, eu nunca vi uma coisa parecida com isso na minha vida. E na realidade, você vê que a questão da participação, ela fica a juízo da autoridade policial, no caso. E a autoridade policial, primeiro, ela não é muito objetiva nos seus critérios. Ela é bastante subjetiva. Se ela não gostar, por exemplo, da tua cara, ela leva você mesmo, arrasta você, como nós temos visto acontecer. Além disso, nós temos uma polícia ostensiva e de rua, essa polícia que reprime nas ruas, que ela é essencialmente militar, ela é militarizada, não só militar, mas militarizada. E isso vem se espalhando para a política de segurança pública da cidade inteira, através de unidades de polícia pacificadora e de outros instrumentos e instâncias do aparato do Estado. Essa legislação, ou essa série de iniciativas, elas não podem acirrar mais ainda esse quadro e provocar uma situação que nós tenhamos durante a Copa do Mundo, ou mesmo antes da Copa do Mundo, uma situação de impasse, uma situação em que as pessoas vão se olhar como inimigas na rua? Exatamente, Luiz. Você descreveu muito bem. A situação é o seguinte: esses projetos, eles vão justamente no sentido da lógica militarizada. Por quê? Porque são projetos que procuram identificar inimigos, né? Na grande verdade, a função do direito penal é delimitar o inimigo interno. O que esses projetos fazem é exatamente isso, né? É escolher algumas condutas, né? Por sinal, condutas muito amplas, para incriminar com penas muito pesadas. E aí, uma observação: todos esses projetos, eles partem de uma premissa equivocada. Qual é essa premissa equivocada? É que o direito penal é capaz de solucionar conflitos sociais. E todo o acúmulo criminológico, todas as pesquisas de criminologia mostram justamente o contrário. Que o direito penal é incapaz de resolver problemas sociais, pelo contrário, ele vai incrementar os problemas sociais. Veja, com uma legislação dessa, nós vamos ter, provavelmente, centenas de pessoas presas, sujeitas a penas altíssimas, e só ao invés de pacificar, né, vamos dizer assim, ao invés de acalmar os ânimos, isso vai acirrar os ânimos. Cada vez que alguém for preso, mais pessoas vão para a rua, mais atos violentos serão cometidos. Ou seja, a gente não vai prevenir a violência, ao contrário, a gente vai incrementar a violência, a gente vai acirrar os ânimos. O que eu acho que o governo federal deveria ter feito, a exemplo do que até um governante autoritário fez, que é o Vladimir Putin, foi na véspera dos Jogos Olímpicos de Inverno, foi conceder uma lei de anistia para soltar os manifestantes que já estavam presos. Isso é um ato que está sinalizando o quê? Não quero conflito. Agora, esses projetos sinalizam o quê? Que eles querem conflito. Só falta construir mais cadeia em regime de urgência para poder guardar o pessoal que vai se manifestar durante a Copa. Essa coisa da criminalização das manifestações públicas, a criminalização de movimentos sociais, é muito preocupante na medida em que nós vivemos hoje um questionamento desse período militar, nesses 50 anos do golpe. Eu tenho uma série aqui no Tema Livre, toda quarta-feira, nós terminamos ontem essa série, em que isso é muito fundamente questionado, porque ainda persiste. Ontem o Ivan Cavalcante Proença, que é professor militar, que foi perseguido durante a ditadura, ele enfatizou muito isso. Ele disse: ainda é a mesma mentalidade na caserna, a mesma mentalidade é passada de geração a geração dentro dos quartéis. Os soldados ainda correm fazendo os exercícios, cantando as mesmas cantigas, as mesmas músicas, que repetem os refrões anticomunistas e aquela cantilena que já é anacrônica no mundo de hoje. Quer dizer, isso aí vem somar a esse anacronismo. É isso que preocupa na realidade. Eu acho que é exatamente isso. Na verdade, o que a gente tem é um deslocamento do inimigo, né? Aliás, isso é uma permanência histórica, né? Os inimigos internos são sempre delimitados. Já foram as bruxas, já foram os homossexuais, já foram os comunistas, né? São em grande parte os traficantes, e agora, nesse período em especial, não são os manifestantes. Então é isso que a gente vê, né? A linguagem, uma linguagem típica da doutrina de segurança nacional, com a qual você com certeza conhece, né? Que é essa ideia que existe um inimigo, né, interno ou externo, que precisa ser combatido com uma legislação de exceção, e que para esse inimigo não devem ser garantidas, né, todos os direitos que são garantidos aos demais. Então, o que a gente vê isso? É um retorno ou uma permanência desse discurso de um inimigo que precisa ser combatido a todo custo, e que um instrumento para combater esse inimigo é uma legislação penal mais forte, mais rigorosa, que, na verdade, não vai cumprir isso, vai incrementar esses conflitos. Você falou uma coisa interessante, que ontem os inimigos eram as bruxas na Idade Média, depois os inimigos foram os subversivos durante a ditadura, depois os homossexuais, depois... E hoje parece que os inimigos são todos esses ao mesmo tempo. Porque nós vemos essa lei da homofobia, criminalizando a homofobia, ela vem exatamente nesse sentido de você coibir a violência contra homossexuais. Você tem a Lei Maria da Penha, que também visa coibir a violência contra... Essa violência sempre existiu, e essa violência, ela parece que é inerente ao Estado brasileiro, porque as elites sempre se mantiveram onde se mantém até hoje, à base de quê? Da ignorância e da violência, da opressão e da ignorância em que mantém. Por isso que toda eleição tem candidato falando que a prioridade é a educação, porque não vai ter educação nenhuma, né? Como isso não é uma maneira de você juntar todo mundo, todos os gatos do mesmo balaio para descer a lenha? Eu acho o seguinte, sim, um dado que a gente tem que sempre considerar é o seguinte: é a seletividade do sistema penal, né? Todo sistema penal, seja o brasileiro, seja de qualquer lugar do mundo, ele age de forma seletiva contra um grupo de pessoas determinado. A lei penal, ela nunca se aplica a todos de forma igual. Então, essa seleção é sempre de caráter eminentemente classista, racista e sexista. Então, o que a gente vê é isso, assim, quando existem esses movimentos, como a Lei Maria da Penha, a lei que criminaliza o racismo e tal, eles, às vezes, são até uma demanda dos movimentos sociais, às vezes, uma esperança de melhora. Mas, na verdade, a gente não vê melhora nenhuma. A gente pega, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não diminuiu a taxa de homicídios de mulheres, por exemplo. Ela não foi capaz de fazer isso. Por quê? Quando você não tocar num problema cultural, que é o problema do machismo, quando a gente não conseguir superar essa cultura, a gente não vai ter lei penal nenhuma que vai resolver isso. É, e aí você entra naquela questão que você falou antes, quer dizer, o que, que adianta você ter uma lei penal para você tratar de uma questão social? A questão social, ela é anterior, a lei é dentro desse contexto e não o contrário, né? Quer dizer, não a sociedade tem que se enquadrar na lei, mas a lei é que tem que ser de acordo com o desenvolvimento social desse país, né? Exatamente, né? Sem um debate que aprofunde. Na verdade é o seguinte, onde sai a política, entra a polícia. É basicamente isso. Entendeu? Quando a gente perde a capacidade, através de instâncias políticas, através do diálogo, conseguir, né, chegar num consenso, chegar numa solução, entra a solução de força, entra a solução de violência, que é o direito penal. O direito penal é a violência institucionalizada, é a violência do Estado. Então, quanto mais a gente puder ampliar os espaços de debate, ampliar, como eu disse, uma proposta de anistia do governo federal, com certeza teria acalmado os movimentos sociais, teria acalmado as pessoas que estão com um ânimo violento. Mas quanto mais o governo se mostrar numa postura repressiva, mais isso vai acirrar os ânimos, entendeu? Então, a gente tem um esmagamento da política, onde some o diálogo, entra a violência, entra a força. Essa situação que você citou da anistia não é propriamente o que foi aplicado aqui no Brasil, mas houve, num momento determinado, quando os black blocs surgiram e foram imediatamente estigmatizados, identificados e criminalizados, proibiram-se as manifestações com mascarados, né? Em São Paulo, o governo paulista liberou. E isso distensionou ali, sabe? Não houve confronto, ou pelo menos a coisa ficou mais calma. Foi mais civilizada a manifestação e a relação entre o Estado e os manifestantes. Exatamente, sim. Aproveitando para falar rapidamente dessa situação, essa proibição, que é uma proibição que está na lei estadual aqui do Rio de Janeiro, 6.528, de 11 de setembro de 2013, né? 11 de setembro é uma data sempre complicada, é uma proposta absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição, ela regula o direito de manifestação, né? Ela regula o direito de reunião, mais propriamente dizendo, e ela não faz essa proibição, ela não faz a proibição do uso de máscaras, ela faz apenas a proibição de pessoas armadas, né? E faz a exigência, quer dizer, tem que ter fins pacíficos, né? Pessoas sem armas, e a exigência de comunicação prévia a autoridade competente e não a autoridade policial, como essa lei aqui coloca. Então, o que essa lei faz é o quê? É querer criar uma restrição que a Constituição não fez. Então, onde a Constituição não restringiu, não pode nem uma lei federal, muito menos uma lei estadual, querer restringir. Então, assim, essa proibição da lei da questão do uso de máscaras, ela muitas vezes é fundamentada na questão da vedação do anonimato. A vedação do anonimato, ela se dirige ao direito de opinião, justamente o quê? Você poder falar uma coisa e alguém ter como ter uma ação de regresso contra você. Quando você está numa manifestação, você está com o seu corpo lá, entendeu? Então você está plenamente capaz de ser identificado, você não precisa estar com o rosto descoberto. Agora, você falou dessa autorização prévia, essa foi uma das discussões mais acirradas que nós tivemos aqui durante o período das manifestações de rua, porque rechaçaram, todas as organizações rechaçaram essa necessidade da autorização prévia, dizem que isso não é legal, e você acabou de dizer um preceito constitucional que fala da autorização da autoridade competente. Quem é a autoridade competente para dar autorização? Talvez eu não tenha me expressado bem. Na verdade, não é autorização, é comunicação. A Constituição diz que tem que ser comunicado a autoridade competente, mas para o seguinte fim, para não frustrar outra reunião já marcada. Então, assim, a Constituição não diz quem é a autoridade competente, mas normalmente o que é a autoridade de trânsito, ou a prefeitura, algo do gênero. O mesmo a segurança, se você tem, né, vai interromper uma rua, alguma coisa do trânsito, exatamente, e da segurança. Mas a finalidade dessa comunicação e não autorização O poder público não dá autorização para a realização de manifestações, é uma mera comunicação, e a finalidade dela, segundo a própria Constituição, é justamente evitar que se frustre outra manifestação, frustrar o direito de manifestação de outro grupo que já tenha marcado previamente. Então não existe possibilidade de condicionar o direito de manifestação, o direito de reunião, a autorização de qualquer órgão que seja. O que não impede, por exemplo, esse tipo de dispositivo de comunicação prévia, não impede que as torcidas de futebol marquem verdadeiros embates em torno dos estádios e mesmo distante dos estádios, 10 quilômetros de distância dos estádios onde acontecem os jogos de futebol. Quer dizer, você tem uma situação, uma realidade, parece que é divorciada do texto legal e das normas legais, das normas do Estado. E o Estado não consegue, parece que não dá conta de lidar com essa distância, com essa disparidade. Como é isso? É, com certeza, como você estava falando, assim, inclusive eu estava até refletindo e lendo um texto de um professor de direito penal, Jurista Tavares, que muitas dessas leis, né, de terrorismo, que falam em, né, só para citar um exemplo, né, que é o projeto mais em voga agora, que é o projeto de lei do Senado 499/2013, ele fala em provocar ou infundir terror ou pânico generalizado, mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou à privação de liberdade de pessoa. Pena, reclusão de 15 a 30 anos. Veja, isso é um dispositivo claramente constitucional. Por quê? Porque ele viola o princípio da legalidade. Você não tem aqui, quando você lê isso aqui, você não consegue precisar o que o legislador está falando. O que de quem é plano é? De quem é esse projeto? Esse projeto é de uma comissão mista do senador Romero Jucá e de outros senadores. Você simplesmente você não consegue precisar o que é infringir terror, o que é pânico generalizado. Agora, é bom a gente fazer a ressalva aqui, logo, que o senador Romero Jucá, que é integrante desse coletivo de senadores ou de senadores e deputados, é da base do governo e é um dos líderes do governo, e, portanto, ele está aí numa qualidade diferenciada em relação a outros senadores que estejam da oposição ao governo, que podem querer criar uma situação difícil para o governo, para o Poder Executivo. Na realidade, aí não. Quer dizer, existe, então, esse consenso. Existe, você acredita que existe esse consenso entre o Legislativo e o Executivo e até o Judiciário? Com certeza, você acha? É, na verdade, assim, os setores conservadores, eles são punitivos por excelência, né? Toda a direita é punitiva. A direita sempre se utilizou do aparato punitivo, justamente como você falou, para manter seus privilégios, para manter o seu status. Agora, infelizmente, né, com o governo do PT, com o governo da presidenta Dilma, uma pessoa que, enfim, foi torturada, uma pessoa que foi presa, que foi perseguida política, a gente imaginava, né, que esse movimento de criminalização, que ele fosse refrear. Mas é muito triste, né, ver uma pessoa que foi taxada de terrorista, uma pessoa, né, que foi perseguida, propor esse tipo de coisa, né? Esse tipo de criminalização que vai exatamente, né, passando, né, de vítima ao goz, né? E é curioso isso porque é um governo um tanto errático, né? Ao mesmo tempo que a presidenta Dilma coonesta esse tipo de atitude, mesmo com a omissão ela está endossando isso aí, ela, de outro lado, ela resgata a figura política do ex-presidente João Goulart, que foi deposto por um golpe militar, ela inibe as manifestações nos quartéis e fora dos quartéis de comemoração do cinquentenário do golpe. Em resumo, ela enfatiza, sempre que pode, anteontem mesmo chegou às lágrimas falando, lembrando esse período da vida dela, que foi um período difícil. Então, parece que é meio esquizofrênico. Exatamente. Isso aí, né? É, o que parece é o seguinte, que ela não consegue ver que o que ela viveu, em grande parte, se repete hoje, né? Talvez não tanto nas manifestações ainda, pelo menos ainda a gente não tenha esse momento. Mas como a gente costuma dizer, a gente que trabalha com direitos humanos e tal, e lida com esse cotidiano de violência policial nas comunidades, na favela a ditadura não acabou. A favela, a ditadura não acabou. A ditadura eu lembro, é a mesma. Eu lembro sempre aqui, quando houve as manifestações de rua, que começaram a falar o gigante acordou, o pessoal da favela, aqui mesmo no microfone, nesse mesmo microfone, disse, olha, a favela nunca dormiu. Ou seja, a ditadura acabou para a classe média. Pararam de pendurar no pau de arara aqueles filhos da classe média, o pessoal da Zona Sul e da Tijuca e coisa e tal. Mas o pau de arara sempre esteve bastante ativo para pobre, favelado, preto, lascado, né? Com certeza, e esse projeto de UPP, esse projeto de militarização da segurança pública, é exatamente isso, né? É uma invasão militar com suspensão de todos os direitos constitucionais, um estado de exceção permanente, né? O domicílio das pessoas sendo violado o tempo todo. Enfim, essa é uma permanência que a gente tem, e talvez se a gente possa tirar algum legado das manifestações, é esse acordar da classe média para a violência policial, que antes estava restrito a esses espaços pobres e periféricos. Agora, quando essa violência, ainda que de forma incipiente, ainda que não com a mesma proporção, porque, como dizem, na favela as balas não são de borracha, parece que se toma uma consciência sobre toda essa violência policial, sobre todo esse estado opressor que a gente tem, que antes estava restrito a um espaço e agora parece que se agiganta para todos aqueles que querem contestar a ordem vigente. Lucas, vou dar um descanso para você agora, porque acaba de chegar aqui para o segundo tempo do programa, acabam de chegar, na realidade, a Marisa Viegas, que é pesquisadora advogada da ONG Justiça Global, e a nossa querida Paula Mayran, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas, a quem eu dou bom dia e já parabenizo pela nota felicíssima a propósito daquelas câmeras que foram utilizadas pela polícia nos óculos durante a operação na Maré e que foram veiculadas por emissoras de televisão. Acho que a Globo mesmo que mostrou aquilo ali, mostra mais uma vez a conivência. Achei muito oportuna aquela nota do sindicato, mas isso é outro assunto, podemos até falar dele, porque aqui o assunto é amplo. Nós estamos falando de repressão, legislação de exceção durante o regime militar durante os mega eventos esportivos, essas coisas, que remetem àquela lembrança do período do regime militar e até mais do que nós tivemos naquele período, até mais graves e mais sérias do que a própria Lei de Segurança Nacional, porque tem um caráter de exceção muito específico. Muito bom dia, Paulinha, você aí primeiro, vamos lá. Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros de mesa. De fato, não há dúvidas, é evidente que vivemos numa lógica de um Estado com práticas arbitrárias, totalitárias, e que criam áreas de exceção, né, na nossa cidade, no nosso país, e isso é uma característica que não tem nada de democrática. Então, eu vejo que se a gente conseguiu acabar com o regime militar, a gente não acabou com os interesses que ditaram a própria realização do golpe, a própria continuidade por 21 anos do regime militar, né? Porque vivemos os efeitos de uma ditadura econômica, né, que dita essa lógica de segurança pública, que é para reprimir a população pobre e defender os interesses de alguns poucos, de uma elite, né, que está interessada não no bem comum, não no interesse público, mas em suas próprias vantagens econômicas. Aliás, ontem nós fizemos o último programa aqui, Tema Livre, da série dos 50 anos do golpe, lembrando os 50 anos do golpe E ontem, para encerrar, os militares perseguidos. Então, o Ivan Cavalcante Proença veio aqui e lembrou uma coisa muito interessante, porque ele é militar, então ele sabe melhor do que nós do que se passa lá dentro, né? Como é que funciona a cabeça. E ele disse que continua a mesma mentalidade de 50 anos atrás, não mudou absolutamente nada. Até aquelas coisas que eles cantam nos treinamentos deles, físicos, aquelas coisas de correr, como a gente já viu do BOPE, né? Dizer, enfia, mata, não sei o quê. Os militares, os soldados das armas, eles também fazem, e é sempre aquela cantilena anticomunista. E você lembrou bem que acabou aquele cenário, né, do anticomunismo, mas ele persiste na ideologia de militar. E nós vivemos hoje a ditadura da grana, do dinheiro, do mercado, a globalização de tudo, e esses mega eventos, eles parecem que eles vêm cair direitinho, se encaixar direitinho nessa mentalidade antiga, na crônica, né, do comunismo e o capitalismo, ele se encaixa ali direitinho para tirar o melhor proveito, oprimindo do mesmo jeito como era em nome da ideologia. Eu queria chamar a Marisa a participar, porque são várias, Marisa. O Lucas veio armado aqui com uma série de projetos, anteprojetos, propostas do Congresso Nacional, do Senado, principalmente na maioria, mas também do governo do Estado. E tudo isso revela legislação de exceção, legislação que preocupa, porque tem inclusive prazo de vigência específico, o que soa, no mínimo, como estranho. Não sei se a Constituição permite esse tipo de coisa, sem ser em estado de guerra, e que parece que ainda não é o caso. Bom dia, Marisa. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, poder conversar com vocês. Eu quero aproveitar para... Tanto meus dois colegas já falaram sobre essa questão de como o golpe militar se faz de alguma maneira presente na forma como a segurança pública e o nosso cotidiano tem acontecido, né? Então, eu quero aproveitar essa deixa e falar um pouquinho do que a gente tem feito no âmbito da militarização, da repressão às manifestações, que inclusive foram iniciativas que têm sido feitas com os nossos companheiros, né, de luta. Então, no último dia 28 de março, nós tivemos na Comissão Interamericana denunciando exatamente isso, como essa militarização da vida cotidiana tem se manifestado, inclusive na repressão às manifestações. E a gente foi à Comissão Interamericana em Washington e denunciou a violação dos direitos à liberdade de expressão e à liberdade de reunião e de manifestação. Uma coisa que me deixa sempre apreensivo com relação a essas manifestações fora das fronteiras é que, se aqui dentro nós não conseguimos sequer um discurso comum para resolver essas situações, quando nós apelamos às cortes internacionais ou aos fóruns internacionais, de um lado parece que nós estamos meio desesperados e necessitamos daquela ajuda, daquela intervenção, e de outro lado parece que estamos também meio perdidos, não sabemos achar a solução nós mesmos. É como mais ou menos quando houve a questão da intervenção, da observação da Organização dos Estados Americanos sobre a situação venezuelana, e o governo brasileiro, muito apropriadamente, foi contra, porque você está, de uma forma, ingerindo no assunto interno de um país. Essa é a questão que eu levanto, e é uma questão até quase que de filosofia do direito. Queria que você falasse um pouco disso, Marisa. Tá, eu vou falar. Quando surge essa ideia de tribunais internacionais de direitos humanos, a lógica é justamente que a gente acione esse sistema internacional, e na verdade até se fala em um efeito bumerangue, porque o ideal, né, isso realmente só funciona se existir uma sociedade civil forte no Estado que possa acionar os organismos internacionais, e eles voltem como um bumerangue, realmente uma coisa circular, e pressionem os poderes internos para poder permitir que haja um melhor diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Então, não faz sentido se não for assim. Não faz sentido se for só uma pura e simples ingerência. Então, por exemplo, na nossa filosofia, na justiça global, a gente sempre atua assim. A gente não apresenta casos nos sistemas internacionais por apresentar. A gente só apresenta como parte de uma estratégia maior, né? Como parte de um diálogo que vem desde a base, como parte de um pensamento que é construído coletivamente, e a gente acha que vale a pena fazer... utilizar esse mecanismo a mais. No caso específico das manifestações, como foi que isso foi construído? Nesse ambiente interno, em que está tão propício para leis de exceção, para começar a falar de terrorismo, para a criação de tribunais de exceção, está sendo muito difícil ter legitimidade aqui. E com movimentos sociais criminalizados, está sendo muito difícil defender o que a gente vem sempre defendendo, que a vida cotidiana não tem que ser militarizada. E o direito internacional, do qual o Brasil, muitos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, nos dão subsídio para argumentar que não é esse o tipo de tratamento que tem que receber uma manifestação, né? De fato, o direito internacional, existem regras que dizem que, e inclusive decisões da Comissão Interamericana e da ONU, que falam que geralmente a repressão da polícia traz mais violência, né? Você tem que punir, o direito à liberdade de expressão, ele tem seus limites, mas são limites posteriores, não são limites prévios por meio desse tipo de lei. Você tem que ver responsabilidade civil se houver excesso, mas existe, nos dá um aparato que a legislação interna até dá, mas está debilitada. Então, agora o que a gente buscou e o que a gente quer com essa pressão internacional é só receber apoio para fortalecer coisas que a gente já vinha defendendo há muito tempo, que muitas vezes o próprio direito brasileiro já defende, né? Mas que está sofrendo essa tentativa de ser debilitado. Então, é nesse sentido que a gente usa os sistemas internacionais. Eu posso dar um exemplo, Golo. No caso mesmo desse pedido da audiência temática na OEA, um dos proponentes é o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, junto com a Justiça Global e outras organizações de direitos humanos. E a gente chegou a esse ponto porque a gente fez outras tentativas anteriores de diálogo com o poder público em várias esferas. A gente já tinha realizado uma audiência pública, por exemplo, na Câmara Municipal em novembro do ano passado, denunciando a violência nas manifestações, com ênfase na questão da violência que é dirigida aos jornalistas, não por querer algum privilégio no tratamento aos jornalistas, mas por compreender o importante papel dos jornalistas de reverberar a violação de direitos humanos cometida pelo Estado no seio das manifestações. E aí, não fomos felizes no resultado do diálogo com o poder público nessas instâncias anteriores. Inclusive, tivemos a negativa pública da Polícia Militar, por exemplo, que representava não só ela própria, mas a segurança pública como um todo na audiência pública, de que não havia uma política de repressão à manifestação ou de tentar calar os jornalistas por meio da violência policial. Eles se limitavam a dizer que havia casos pontuais de desvio de conduta de alguns policiais. Porém, as nossas estatísticas, que identificaram mais de 60 casos de violência entre junho e outubro, só contra jornalistas no município do Rio de Janeiro, envolvendo 49 jornalistas, porque alguns às vezes apanham mais de uma vez, mais de 70% dos casos eram de autoria, a violência era de autoria de policiais militares. Ora, isso configura uma política de Estado. É, não há como negar. E os diálogos internos, como você falou, não foram suficientes para o avanço de uma política mais eficaz. Chegamos ao ponto de ocorrer a morte do Santiago na manifestação da Central do Brasil, que, embora os acusados sejam jovens, identificados entre os manifestantes, os acusados da explosão que resultou na morte, mas essa morte ocorreu no seio de uma manifestação com intensa repressão policial, com violenta repressão policial, em que outros jornalistas foram espancados a cacetetes, manifestantes foram espancados e uma outra pessoa morreu também, um senhor idoso, tentando escapar da violência policial. Então, chega a ser um nível grave, você falou em desespero. Não sei se é a palavra mais apropriada, porque quem está organizado na luta não se dá o direito de entrar em desespero. Mas o fato é que, para justamente não se chegar à barbárie completa, se busca mecanismos que são identificados como legítimos, né? Como a OEA. E que, na verdade, são mecanismos institucionais, né? São institucionalidades, só que de uma forma diferente como a que a gente conhece no direito interno. E eu acho que hoje em dia, assim, em cada detalhe da vida cotidiana, o direito internacional está presente. Essa é só uma forma mais de fazer cumprir leis internacionais. Por que que a gente não se questiona no dia a dia quando não se cumpre, por exemplo, uma lei internacional aplicável à aviação? Mas a gente se questiona quando a gente utiliza uma lei que o Brasil assinou no âmbito internacional só porque é direitos humanos? É verdade. E no caso específico dos jornalistas, Paula, eu gostaria até como jornalista mesmo de lembrar, eu acho que há uma imagem emblemática que é da violência policial contra jornalistas especificamente, que foi feita à noite em frente ao Palácio Guanabara, quando aquele carro de um tanque, de carro de água da polícia, jogou a água diretamente para os cinegrafistas e fotógrafos que estavam ali. E é bom lembrar que, olha que coisa emblemática que é isso, era a visita do Papa. Não era uma manifestação, não era... Havia um protesto ali que não era contra o Papa. Havia um protesto contra o governo do Estado, contra o negócio das passagens, o aumento das passagens. E o carro de água, com aquele jato violento, forte, apontava diretamente para os jornalistas que se refugiaram atrás de uma árvore. E essa imagem, a foto feita à distância, mostra exatamente isso. Eu achei esse negócio tão emblemático. Eu digo, rapaz, isso na visita do Papa. Imagina o que eles vão fazer, então, quando as pessoas forem para a rua reclamar da violência policial ou pedir a desmilitarização da polícia, como é que eles vão reagir? Essa situação é que eu estava falando com o Lucas aqui na primeira meia hora do programa, que está no caldo de cultura dessas iniciativas em gestação dentro do Congresso Nacional, principalmente dentro do Senado, e que envolvem parlamentares que vão desde a oposição a parlamentares da base do governo. Quer dizer, não são parlamentares que fazem imaginar ou fazem supor que o Poder Executivo também participa dessas iniciativas de alguma forma, quando deixa que seus Romero Jucá da vida, ou Marcelo Crivella e outros, tomem essas iniciativas sem dizer para ele, peraí, isso aí não é, o governo não é assim. Ao mesmo tempo, a presidenta foi pendurada no pau de arara, 30 anos atrás, chora quando lembra disso em público, e é uma situação meio esquizofrênica, né? Então, o poder dominante, que é quem dita essa política repressora e violenta do Estado, ele tem seus tentáculos, né, dentro do Estado, que se torna instrumento desses interesses que, na verdade, são privados, uhum. E tem seus tentáculos próprios, né? Por exemplo, a própria mídia, que está concentrada no chamado oligopólio da mídia, é um instrumento poderosíssimo que, por exemplo, se apropria dessas pautas para poder justificar ou tentar, né, ilegitimamente justificar esse tipo de política. É revoltante, no caso dos jornalistas, por exemplo, usar a pretexto de uma lei, um projeto de lei antiterrorismo, a defesa dos jornalistas. É um contrassenso, né? Os jornalistas, por essência, por dever de ofício, de acordo com o seu código de ética, são defensores dos direitos humanos, da democracia, da liberdade. Enfim, não pode essa nossa categoria ser utilizada como pretexto para uma lei que, na verdade, está sendo até considerada análoga ao AI-5 do tempo da ditadura. Agora, isso é feito pelos órgãos de imprensa. Quer dizer, os donos da mídia, eles pensam exatamente dessa maneira como estão pensando os parlamentares que promovem essas ideias, né? É porque, qual é o papel da mídia nesse caso? É abrir o seu espaço para a construção de um discurso que tenta criar um ambiente na sociedade acolhedor a esse tipo de lógica. Tenta criar um senso comum que faça parecer natural que, por exemplo, as Forças Armadas, junto com a Polícia Militar, entrem na Maré e implantem um estado de exceção que hoje a população da Maré está enfrentando. E toda a cobertura que é feita por esses grandes veículos, desses conglomerados da comunicação nada democrática do nosso país, é uma cobertura absolutamente manipulada para atender aos interesses do status quo. Então, isso é uma violação de direitos humanos em si, na nossa interpretação. Legal, Lucas, acabou a sua folga. Eu queria resgatar primeiro um ponto que acho que não ficou muito bem esclarecido, que é a questão da lei penal temporária. A questão é a seguinte: a Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí tem esse conflito com a lei penal temporária. Por quê? No momento que a lei penal temporária ela inicia sua vigência, ela percorre um percurso de tempo e depois ela termina. Quando ela termina, por força constitucional, ela tem que retroagir para beneficiar o réu. Ou seja, todos os efeitos da condenação ou qualquer processo penal que esteja em curso, ele tem que ser trancado. Certo. Exatamente. Então, assim, se a lei penal tem que retroagir, não pode retroagir salvo para beneficiar o réu, ou seja, ela tem que retroagir para beneficiar o réu, no momento em que a lei deixa de existir, em que cessa a sua vigência, essa pessoa que foi processada ou condenada por esse crime, ela tem que ser imediatamente solta ou libertada. Então, esse é o conflito entre a Constituição e essa ideia de lei penal temporária ou excepcional. E não só da lei temporária ou excepcional, mas nós tivemos naquela ação penal 470 lá do Mensalão, nós tivemos um caso bastante semelhante, né, em que houve uma legislação que beneficiaria os réus porque era de dezembro de 2012, alguma coisa assim, e que não foi aplicada para manter o rigor da condenação a que eles tinham sido submetidos. Agora, isso se confunde muito no Brasil com a noção que nós, infelizmente, temos de que justiça não é justiça, é vingança. Então, se você condena o cara a uma vingança, você tranca o cara numa cadeia insuportável para ele, mas agora tu vai ver o que é bom para tosse. Esse é o princípio da tortura, o princípio da nossa justiça, né? Como é que é isso, Marisa? Enfim, eu estava aqui pensando em outra questão que eu queria tratar. Sim, vai lá, então vai na sua questão. Quem manda é você. Já que a gente está falando aqui do contexto das manifestações, eu acho que é importante lembrar também que fora a violação do direito a se manifestar, da liberdade de expressão, a gente está assistindo também uma violação de direito à ampla defesa, que é um dos princípios da Constituição. Então, a gente observa que nosso trabalho, por exemplo, a Justiça Global, ela não faz um trabalho tão direto de advocacia nas cortes, mas ela tem acompanhado os casos relativos ao contexto das manifestações. E a gente tem recolhido inúmeras denúncias, né, de tentativas de criminalização até dos advogados e, sem dúvida, de cessar a atuação, de violar as prerrogativas dos advogados. Então, por exemplo, de coisas básicas como não poder prestar assistência aos manifestantes, né, porque tudo isso é manipulado como se a gente estivesse fazendo parte de um movimento maior subversivo. O que quer que seja isso. Olha, mas é essa a ideia. Ela usa que a terminologia, né? Interessante. Mas é essa é isso assim que faz parecer. Pois é subversivo. O Proença falou isso ontem aqui. Ele disse: engraçado, os caras falam subversivo. Eu preciso tomar cuidado com essa semântica. Porque o sentido dessas coisas acaba impregnando, né? A gente, olha, o advogado era o subversivo. E entra num contexto subversivo porque está exercendo o direito. Pois é, um direito, deixa eu falar, porque isso tem muito a ver com o que aconteceu recentemente com o DDH, né? Que é uma organização que nasce para prestar essa ampla defesa, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem, você pode ter feito o que for, mas todos temos direito à ampla defesa. Então quer dizer que um deputado, um senador, alguém que faz alguma coisa ilegal, não tem direito a pagar um advogado, ele tem dinheiro para isso, ele tem direito. Por que uma pessoa que está se manifestando na rua não tem? Então, a gente tem assistido a um movimento muito forte de criminalização dos advogados, não só, e precisando também que a OAB se pronuncie sobre isso, porque a OAB não tem sido forte o suficiente para lutar pelos direitos dos advogados. Claro que tem toda uma questão política por trás, mas isso é uma frente que a gente está querendo trabalhar, porque, afinal de contas, todo mundo tem direito à ampla defesa, né? E a gente está assistindo a um movimento de criminalização dos manifestantes, muito forte, com leis de exceção, com tribunais de exceção, e a outra frente no qual estão promovendo isso é cortando a possibilidade de que o advogado preste ampla defesa nesse contexto que por si só já é tão duro. Eu queria que cada um fizesse a intervenção final, porque quem chegou atrasado, paciência. Estou brincando, Paulinha. É porque essa coisa que ela falou eu acho interessante, porque a OAB não tem mais a força que tinha, a ABI também não tem mais. Agora, se você juntar todos, o IAB, a OAB e todas essas associações e esses sindicatos e essas centrais, e se você conseguir formar uma coisa una, uma que frente única. Não é? Que seja que realmente única, né? Que seja a voz da gente, a voz da sociedade, aí você pode conseguir alguma coisa. Mas agora para a sua intervenção final, Paulinha. Bem, você estava falando da questão da semântica. Assim como a gente está trabalhando com essa lógica da subversão de um lado, a gente também está trabalhando com a lógica da comunidade de informações, também ressuscitando, para essa criminalização. Por exemplo, como ocorreu com o DDH e ocorreu também com o Sindicato de Jornalistas do Município. E aí eu queria só aproveitar aqui para denunciar, inclusive, no dia 17 de março, o sindicato recebeu uma visita estranhíssima. Foi um policial militar, se identificou como subtenente da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar e que foi lá pedir o registro de repórter fotográfico para se infiltrar nas manifestações de maneira mais eficaz. Porque infiltrado ele já estava, segundo ele, com a sua câmera de 400 milímetros, disfarçado de repórter fotográfico. Mas ele achava que o disfarce ia ser melhor se ele pudesse ter uma carteira. Se tivesse uma identificação. Com registro profissional. De repórter fotográfico. E ele pediu a parceria do sindicato para que obtivesse esse registro. Como esse registro foi negado de maneira contundente por mim durante essa visita, ele saiu de lá chateado e dizendo que jamais ia esquecer o meu rosto e o rosto da nossa assessora jurídica. Esse episódio está só para você que está acompanhando o programa, ele está na coluna do Carlos Tautz, que está hoje no blog do Noblar. no Globo, dá uma olhada lá no, no portal do Globo, do blog do Noblar, o Tautz está contando exatamente essa história. Inclusive, o Carlos Tautz é membro da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, acompanhou isso até de perto, né? Isso. Bom, mas para encerrar mesmo. Mas enfim, aí... com essa história eu quero deixar o recado de que vivemos tempos realmente que nos deixam sob sombras, né? E a gente não vive uma ameaça, a gente já vive uma realidade ameaçadora. Uma realidade que para uns é ameaçadora e para outros já traz efeitos violentos gravíssimos, que vão até a morte em alguns casos, como para quem mora em favela, né? Principalmente. É, então, eu queria deixar um apelo às categorias, por exemplo, a entidade que você falou que não tem força, ela vai ter a força que a sua categoria proporcionar à entidade. Então, por exemplo, a categoria dos jornalistas precisa se unir mais e se encher de coragem, por exemplo, para retomar e ocupar e tornar instrumento de luta as suas entidades, como o próprio sindicato e a ABI. No caso dos advogados, eu acho que tem que ocorrer o mesmo movimento e assim com toda a sociedade civil em defesa da democracia e da liberdade no nosso país. Legal. Marisa Viegas, você agora para encerrar. Tá, eu quero encerrar muito brevemente, só lembrando que um dos principais instrumentos utilizados nessa lógica da militarização são os autos de resistência. Né? Uma das coisas que o Estado argumentou na Comissão Interamericana, na audiência, eles passaram muito pela tangente em todos os questionamentos que a gente fez, e eles disseram que tinham acabado, por meio de uma portaria do CDDPH, que é um órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que tinham acabado com os autos de resistência e que isso tinha acontecido. Depois eles retificaram e falaram, não, isso foi em São Paulo e no Rio. E, na verdade, aqui no Rio não acabou. Né? Antes, inclusive, dessa resolução, que foi de 2003 do CDDPH, tinha havido uma portaria aqui de Marta Rocha, trocando de nome, e trocou para homicídio por ação policial. O que tem o seu valor, no sentido de que é um reconhecimento de que não é só resistência seguida de morte, né? Um auto de resistência. Um homicídio, deixa de ser resistência e passa a ser homicídio. Exatamente, mas a troca de nome não significou uma mudança na prática cotidiana, porque a polícia, o Ministério Público continua pedindo arquivamento, o Judiciário continua autorizando o arquivamento, o resto da polícia continua sem investigar. Então, se a gente quer falar em desmilitarização da vida, não quer dizer que vai acabar com qualquer tipo de policiamento, quer dizer que a gente tem que questionar que lógica é essa que sempre vê ao outro, principalmente os movimentos sociais, as classes sociais mais pobres, como o inimigo. Um adversário, né? A verdade é. Claro, um adversário é a ser combatido. Lucas Sada, você agora, meu irmão, para terminar. Vamos terminar rapidamente aqui. Então, eu quero só lembrar, assim, para quem não sabe, a gente tem um caso muito grave, né, de criminalização das manifestações, que é o caso do Rafael Braga Vieira, que é uma pessoa, né, em situação de rua, que foi preso em junho na primeira manifestação. Ele está preso desde então. Ele é acusado de posse de artefato explosivo ou incendiário, supostamente por estar portando coquetéis Molotov, e sendo que ele estava, na verdade, com duas garrafas plásticas, uma contendo água sanitária e uma supostamente contendo um pouco de álcool. Então, assim, a gente tem casos absurdos, como esse caso do Rafael, que a gente vê um misto de criminalização das manifestações com criminalização da pobreza. Porque o Rafael sequer estava na manifestação. O Rafael estava chegando no local, enfim, onde ele estava ali residindo, né? Era uma loja ali abandonada, quando ele estava achou essas garrafas, na verdade, e preso, acusado de estar com um coquetel Molotov, sendo que coquetel Molotov necessariamente tem que ser uma garrafa de vidro. É impossível se fazer um coquetel Molotov de plástico. Eu desafio qualquer pessoa a colocar gasolina dentro de uma garrafa de plástico, botar um pavio, acender e aquilo ter o efeito do coquetel Molotov. Então, assim, um caso grave, o DDH assumiu. O Instituto de Defensores Humanos assumiu a defesa do Rafael em segunda instância. Nós interpusemos o recurso de apelação, estamos esperando o julgamento. E, enfim, é isso. Outro recado, muito rapidamente, lembrar sempre isso. A criminalização, ela é um projeto aberto. Quando o Senado, quando o Parlamento faz uma lei, a gente não sabe o que virá depois. Então, tomemos muito cuidado com o que está por vir. Inclusive, lembrando também que o Judiciário é conivente disso aí, né, também. Bom, o Tema Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.